afastou e nunca mais se viu. Mas você nem vale R$2. Você não vale nada, agora, neguinho. Tá correndo atrás e eu quero mais. Que você se solta, a vibe é outra. Virei vida louca, até nunca mais. Tô dando risada bem da tua cara, acertando, quicando e jogando pra trás. Quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai. Quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai. Quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai. Quer mais, quer mais, quer mais. E quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai. Quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai. Quer mais, quer mais, então quer mais, aguenta, vai. Quer mais, quer mais, quer mais. A gente terminou, do nada se afastou e nunca mais se viu. Mas você nem vale R$2 e agora quer correr atrás e eu quero mais. Que você se exploda, a vibe é outra. Até nunca mais. Vem assim. Eu tô dando risada bem da sua cara, sentando, quicando, jogando pra trás. Quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai. Quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai. Quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai. Quer mais, quer mais. Quer mais, quer mais, quer mais, aguenta, vai. Quer mais.